Eva sarra no seu pai. Dou um beijaço no clean. Ele quer pinto molin. Lambeu o meu curirim. Ele chupou pingolim. Ele quer mais. Eu vou sarrar no seu pai. Quer roubar meu hentai? Eu vou entrar na recai. Essa é pros boys da recai. Eu vi quando eles for dormir. Travesseiro na cabeça. Só em sonho vão me destruir. Então vape fight. Te deitamo mano a mano. Vem beijar na minha boca. Quebra o teu cano quicando. Qual é Igu? Prateleira é muito foda. Vem comer meu cu. Eu e tu alisando o bambu. Com carinho no umbigo. Assistindo o Goku. Mas unido igual Vegeta. Olha minha glória, ó. Fazer tipo esquimó, ó. Se tu tá no palco rimando, eu vou costurar com a tua vó, ó. Olha minha glória, ó. Fazer tipo esquimó, ó. Se tu tá no palco rimando, eu vou costurar com a tua vó, ó. Chora recade. Yeah, pequena espiada. Damn, damn. Chora recade. Yeah, chora recade. Yeah, chora recade. Yeah, chora recade. Se liga, recade. Que tu vai mamar. Minha pica perfura mais que a bala de AK. O socão na cara do Derek, eu vou ter que dar. E a pica do Igor, eu quero chupar. Flapjack é a cabeça do meu pau. Dave Dallas, vem cá me fazer anal. Vou beijar na boca do Clean, porque ele é animal. E a tua tia vai engasgar na cabeça do pau. Se prepara, já é Santiago, que tu vai levar no rabo. Só não vem tretar na rua, que eu tenho cagaço. E esse tal de boy, mó cara de arrombado. Vou provar que tu é igual a ser meu namorado. Me disseram que a recade tá um lixo, que só deu pra ir no mic, tá ligado, isso é melhor. Porra, não me importo com seu trap, não me importo com seu hype. Só me importo que meu pinto é bem maior. Vocês acham que são moda, mas se só pisam na bola, nem me pede que eu não chamo pro meu show. Você só tem rima leva, vem que eu te mando pra casa, te destruo, tá ligado que é KO. Prado, você tá ligado que o Igor é viado. Vamos ver anime, você tá aqui do meu lado. Mandar um Naruto agora até meu namorado. Yeah, yeah. Beijo, Igor, beijo aqui, beijo aqui, beijo, Igor. Beijo, Igor, beijo, Igor. Beijo aqui, beijo aqui, beijo, Igor. Yeah. Tô com o vidro sonhadinho, Igor choro, choro sim. Yeah. Yeah, ele olhou pra mim, me lascou um beijinho. Fala a verdade. Quando nasce falsidade, pro Igor eu passei antes. Eu vou entrar pra recar, recar. Pode vir, diz eu sou só. Quanto apenas um round, round. Do rasega não sobrar. Quando eu vou ser vocal, vocal. Beijo, Igor. Beijo aqui, beijo aqui, beijo, Igor. Beijo, Igor. Beijo, Igor. Beijo aqui, beijo aqui, beijo, Igor. Beijo, Igor. Beijo, Igor. Chora, recade. Flac, tutu. Chora, recade. Chora, recade. Flac, tutu. Chora, recade. Chora, recade. Flac, tutu. Chora, recade. Chora, recade. Flac, tutu. Chora, recade. Chora, recade. Flac, tutu. Chora, recade. Um beijaço no clean, ele quer pinto molin. Lambeu o meu curirim, ele chupou pingolim. Ele quer mais, eu vou sarrar no seu pai. Quer roubar meu hentai, eu vou entrar na recai. Dou um beijaço no clean, ele quer pinto molin. Lambeu o meu curirim, ele chupou pingolim. Ele quer mais, eu vou sarrar no seu pai. Quer roubar meu hentai, eu vou entrar na recai. Em memória. Black Tutu. Recai de mob. Black Tutu. Morreu de AIDS.